Quem é que consome marca própria? Por mostrar de mãos. Normalmente. Muito bem. Quem é que trabalha com marcas no seu dia-a-dia? Sim, senhor. Fantástico. Então, o nosso tema é como podemos aprender com as marcas próprias ou o anticlímax num filme de terror. A marca própria faz parte da vida dos portugueses. Está presente. Um terço dos produtos que se compram são marca própria. Cresce desalmadamente. Tem uma penetração de 100% nos lares. Quer dizer que todos os lares se compram marca própria. Alguns mentirosos aqui. Apesar disto, as marcas percebem este filme. As marcas de fabricantes veem a marca própria como um monstro que as ataca, não é? E têm, de facto, a percepção que estão perto do fim. Mas será mesmo isto verdade? Isto não é uma visão precipitada? Vamos olhar um bocadinho mais para as marcas próprias. Se olharmos a um gráfico de transações entre produtos mais caros, com maior valor, e menos caros, que se destinam a públicos ricos, médios e pobres, aquilo que podemos observar é que, de facto, as marcas próprias têm-se posicionado num universo maior, mais perto, de facto, de pessoas e de targets, no fundo, médios e pobres. E as marcas têm-se entrincheirado, as marcas fabricantes têm-se entrincheirado em valores de valor acrescentado, ou seja, destinado a públicos que, no fundo, têm mais rendimento. O que aconteceu com a crise foi que, de facto, a curva precipitou-se e tornou-se mais vertical, ou seja, as pessoas têm menos rendimento disponível ou estão mais preocupadas com a poupança e deslocaram-se para o território natural das marcas próprias. E as marcas próprias perceberam isto primeiro e desenvolveram e aumentaram a oferta. Aquilo que nós vemos é que também as marcas próprias, olhando melhor, estão presentes numa multiplicidade de negócios. Hoje em dia apresentam também, por exemplo, combustível. As marcas próprias são um verdadeiro benchmark. Porquê? Porque estão continuamente a receber os inputs dos próprios fabricantes, estão sempre a olhar, estão a recolher ideias nacionais e internacionais e, de facto, têm ali um conjunto de recursos, tanto ajustante como a montante. A concepção das marcas próprias é muito flexível. A marca própria constrói o seu valor com base num conceito de oportunidade, que até pode ser demonstrado pelo próprio fabricante, num sourcing, ou seja, vai buscar e compra em todo lado, e numa garantia de qualidade. E a marca própria domina o seu espaço. A marca própria é que manda naquilo que põe nas suas lojas, o espaço que atribui, o preço que põe e o surtido que tem. E um fator muito relevante, a marca própria e os distribuidores contactam milhares de vezes diariamente com o seu cliente, com o consumidor. E, portanto, e tratam de uma forma personalizada. Então, o que é que nós podemos aprender com algumas destas realidades? Como é que podemos derivar isso para os fabricantes? Porque os fabricantes veem a marca própria como uma ameaça, como um monstro, mas será que, de facto, por trás desse personagem não há um personagem diferente? Será que não há aqui alguma coisa que nos está a impedir de ver a realidade? Não será possível aos fabricantes também estenderem a sua presença do ponto de vista de segmentos? Será que se têm que manter fechados no nicho da sua marca? Será que isso é um fator, se é um paradigma que não podem quebrar? Não podem pensar numa extensão da sua marca ou entrar com mais marcas, como fazem as marcas próprias? Não é fundamental entender, não falarmos de marcas próprias, mas falarmos e percebermos que a marca Continente é uma coisa, a marca Pingo Doce é uma outra coisa diferente, a marca é o primeiro preço no Continente, é uma coisa diferente e, portanto, vermos cada marca de acordo com aquilo que elas são, realidades diferentes. Não deviam os fabricantes serem os expertos da inovação, não deviam ser obcecados, obstinados com a questão da inovação, porque do outro lado sabemos que a inovação constantemente bate à porta dos distribuidores, todos os dias. Mas aquilo que encontramos na realidade é que não há essa correspondência na parte dos fabricantes. Será que os fabricantes, quando olham para a sua realidade de produção, têm que se manter compartilhados como maximizadores da sua capacidade produtiva? Ou porque é que eles não podem também se tornar gestores de marcas, irem comprar a quem produz e, portanto, especializarem-se na gestão das marcas? Será que não podem também entrar, alguns já o estão a fazer, na área do retalho, como uma forma de alavancar as suas marcas? As parcerias, e porque diferentes distribuidores têm diferentes filosofias, será que hoje podemos estar com todos? Será que não temos que optar e não podemos fazer parcerias de desenvolvimento com cada um? Será que isso não é um caminho inevitável? O moral da história é um bocadinho este. Aquilo que vemos é que, de facto, as marcas próprias não são assim um papão tão grande, e olhamos também para um grande egocentrismo da parte dos fabricantes, que têm olhado muito para si e têm uma grande necessidade de olhar mais para fora e mais para aquilo que se passa e mais para toda a gente. Obrigado.